Procura games e acessórios? Então conheça a loja Nova Era. Os caras são muito awesome e fazem sempre o menor preço e melhor atendimento. Você entra como cliente e sai como um amigo. Bem melhor que a loja concorrente 171 Games. A loja fica na Santa Efigênia, em São Paulo, mas também vende online pelo site que está no comentário fixado deste vídeo, junto com o canal do YouTube deles para você os conhecer melhor. Olá, enjoou de jogar? Então relaxa, senta aí e deixa eu te lembrar que essa é a segunda parte da review do desenho do Mario. Eu já postei no canal a primeira parte onde eu revia o seriado com atores do Super Mario. Então se você não viu ela, veja, pois tá bem engraçado. Mas se você já viu, então vamos ver TV. Mas agora vamos ao que interessa. Os desenhos animados são tão bons quanto as introduções com atores. Se não tiver o Luigi imitando um cachorro, ainda não será. O desenho do Mario é maior que os troços do Godzilla, apesar de ser apenas Mario, né? Bowser captura a princesa, Mario chuta a bunda dele e fim. Umas mil vezes. Esse desenho deles fez um sucesso considerável até, e teve três temporadas. A primeira baseada nos jogos Super Mario Bros. E Super Mario Bros. 2. A segunda baseada no Super Mario Bros. 3. E a última que é baseada no Super Mario World. Essa eu nem sabia que existia na época. Então aperta o cinto, já deixa o seu like, prepara o seu lanche, pois essa review vai ser das grandes. Tem até uma outra abertura depois da introdução dos atores, com os manos do hip hop cantando que os irmãos Mario foram sugados pelo cano, ficaram presos no mundo dos cogumelos e juntos com a princesa eles lutam contra o rei Bowser. Tem que levar em consideração que Mario mal tem história, ainda mais nessa época, que só existia o original Mario Bros, Super Mario Bros, Super Mario Bros 2 e os Donkey Kongs, que acreditem se quiser, mas já existia um desenho animado velho pra caramba, nada verde. Ah, droga, agora que eu falei que esse desenho existe, vocês vão ficar me infernizando pra fazer review dele também? Eu não vou ficar irado com as cores erradas das roupas dos irmãos Mario aqui. Igual fiquei no filme do Mario que usa amarelo e o Luigi que usa vermelho. Tem que levar em consideração que nessa época o Mario era novidade e ele nem tinha as cores certas ainda. Poxa, ele usava vermelho e marrom até. O macacão aqui é vermelho e a camiseta azul, igual nas capas do Super Mario Bros. 2. Hoje em dia já é o contrário faz bastante tempo, mas na época essa era a referência que tínhamos dos personagens. Por esse ser o Mario do momento, eles focaram mais nesse jogo, e com ele até tinham mais personagens pra usar na animação. É engraçado eles terem se baseado no Super Mario Bros. 2, pois é o primeiro jogo do Mario que não é do Mario. Muita gente já sabe disso, mas o Mario 2 americano na verdade é uma adaptação de outro jogo japonês, o Doki Doki Panic, que era um jogo de Famicom com personagens estranhos. Mas quando lançaram ele nos Estados Unidos, tacaram o Mario no jogo. Pelo menos a foi esperta e soube adaptar o jogo que já era adaptado. O vilão do desenho continuou sendo o Rei Bowser do Super Mario Bros. 1, e não aquele sapo estranho que era o vilão do Super Mario Bros. 2. Como dá pra ver, todo mundo está super fiel. E apesar de diferente, o cabelo ruivo da princesa Peach até que ficou bem. E o Toad, por algum motivo, é de Chernobyl e pode tirar a cabeça dele. Tá me dizendo que todo esse tempo esse troço era um chapéu? Os episódios seguem sempre a mesma estrutura. Os irmãos Mario estão só vivendo, sei lá. Descobrem que o Bowser tá fazendo Manny e vão impedir os planos malignos dele. Então é isso que o Koopa está armando. Nessa época ele era só conhecido como o desgraçado do Koopa. Os episódios da primeira temporada são brisados demais. Em um episódio eles encontram o Hércules gordão e o treinam pra ele virar um super-herói. Num outro episódio eles encontram um encanador velho que também está preso no mundo dos cogumelos. Mas ele fala que sabe como sair desse mundo bizarro e voltar pra Nova York. Mas no final do episódio os irmãos Mario preferem ficar presos no mundo dos cogumelos para salvar a princesa. Isso parece coisa de Caverna do Dragão. Um dos boatos que rolavam nas escolas é que o Wario aparecia nesse desenho. Só que ele nem tinha sido inventado na época. Então eu não duvido que também falavam que esse velho era o pai dos irmãos Mario ou algo do tipo. Mas nem, ele é só um encanador aleatório mesmo. O desgraçado do Copa tá sempre vestido da maneira mais ridícula possível. Às vezes ele é um chinês, um bebê, um vilão de 007, com um hedgehog azul no colo. Apesar que faz sentido, Bowser criou o maior rival do Mario. Apesar que hoje eles são amigos. Todo episódio gira em torno de um meme. No episódio dos bebês, por exemplo, a princesa cai na fonte da juventude, volta a ser bebê e o episódio inteiro é com os irmãos sofrendo para cuidar dela. E o meme que fica marcado logo de cara é que o Mario só fala de comida. Feijão, massa, pizza, calabresa, ravioli, ravioli, ravioli, espaguete, tomate, feijão. Mas é que as vozes que selecionaram encaixam super bem. Que o Mario tem uma grande surpresa pra você. Ah, mas é isso não! Essas são as vozes que eu imagino saindo do Mario e Luigi quando penso na dublagem do filme que estão prometendo que vai sair. Mario, o que está fazendo aqui? A princesa foi pra aquele lado. E adoro as paradas aleatórias que o Mario fala. Mais rápido do que um tabanco voador. Ele acabou de citar um avião nazista? Bom, a Baby Peach tá enchendo o saco dos heróis. E o Toad já não aguenta mais. Pelo amor de Deus, para! Ele realmente tem jeito com criança. Se Deus quiser, agora ela cala a boca. Adoro o dublador do Toad aqui. Ele manda cada frase abrasileirada aleatória aqui que até dói. Para, senhor da 10! Tu não é Ave Maria, mas já cheio de graça. Palco meu? Quê? É isso aí! Escreveu no Leão o palco meu! Eu não acredito que fizeram um personagem do Super Mario falar essa frase! Palco meu! Agora eu quero isso no Mario Kart! Sai da frente! Pelo amor de Deus, para! Nota 10! Cala a boca! Escreveu no Leão o palco meu! Outro episódio clássico que eu lembro é o do James Brown! Onde o Bowser tem um cavanhaque maneiro e está usando rap pra hipnotizar as pessoas e roubar suas moedas. Tô achando, meu irmão, que o seu plano não deu certo. Já que estamos nessa luta, vamos dar uma desperta. Então os irmãos Mario se juntam com dois gordão genérico, salvam James Brown e desligam a tomada do rádio do Bowser que... Caramba, o Mario vai morrer. Que nada, ele virou Super Mario de choque. Foi daí que o Luigi pegou o poder pro jogo de futebol. Na primeira temporada, eles estavam meio tímidos em usar os power-ups do jogo. Aqui ele vira o Fire Mario, só que de choque. Em outro episódio, ele pega a florzinha e pode voar por alguma razão. No episódio dos bebês, por exemplo, eles criam um cano pra derrotar o Bowser. E o Luigi usa a sua Super Boina Vermelha. Não sei porque o chapéu dele muda de cor aqui. Mas saca só o final do episódio de rap. O Bowser vem com um exército de bichos, atirando bomba pra todo lado. E o Luigi mostra o seu verdadeiro poder. É engraçado que o episódio é musical, mas ele não tem uma cantoria chata genérica como qualquer outro desenho animado que fazia na época. Música eleva o espírito, você se sente melhor. Eu prefiro enfiar um joystick na bunda do que assistir esse desenho de novo. E olha que é grande, hein? E o Mario até tenta rimar. Esse Copa tá doidão. Minha nossa, que desgraça. Mas ele é ruim nisso. E o Luigi sempre atrapalha do nada para espalhar poesia. Boa, Mario! Acaba com esse otário! Depois de derrotarem o Bowser, ele foge usando uma poção mágica para criar uma porta do nada, igual fazíamos no Super Mario Bros. 2 mesmo. E os heróis sempre se divertem no final com um dia salvo. E voltamos pra trama com os atores e acaba o episódio. É uma estrutura bem simples. A primeira temporada tinha poucos personagens e tramas bem aleatórias. Mas resumindo, era inocente e bem melhor do que imaginava. Mas agora, as coisas começam a ficar estranhas. Pois vamos rever a segunda temporada, que era baseada no Super Mario Bros. 3. Aqui foi quando tudo começa a dar errado. A segunda temporada já é menor que a primeira e não temos mais a introdução com os atores. Poxa, era a melhor parte dos episódios. Até a abertura é diferente, mas ela ainda é awesome. É uma lenda inesquecível. O narrador fala que Bowser voltou com seus filhos, que são os mil Koopalings que infestaram a tela de seleção dos personagens do Mario Kart 8. Tudo aqui é mais fiel ao jogo. Eles aparecem usando os poderes do Super Mario Bros. 3. E os episódios até começam mostrando um dos mapas do jogo, e isso é super legal. Só acho estranha a música tema dessa temporada ser tão... pesada. que algo terrível estava para acontecer. Isso é awesome! Não dá pra lembrar de Mario ao ouvir essa música, mas ela faz tudo parecer mais sério, como se fosse um filme de ação. É melhor que a antiga, mas perdeu o charme divertido que ela tinha. Ainda mais porque as tramas dos episódios não se encaixam com a tensão da abertura. Poxa vida, o Toad vai morrer na abertura? Mas no episódio ele vai pra praia com a princesa. Yay! Cada episódio dessa temporada gira em torno de um ou dois filhos do Bowser. E nem preciso avisar que mudaram todos os nomes deles, né? O Leme e o Iggy aqui se chamam Hip Hop, por exemplo. Qual é a pilha da querendo fazer todo mundo ser rapper nessa época? Como Bowser sempre falhou em vencer os irmãos Mario, agora é a molecada que faz os planos malignos. E como eles são crianças, o desenho agora tenta aproveitar para ensinar lições de moral pra gente. Eu só queria ver o Mario pulando na cabeça deles por 20 minutos. Em um episódio, eles inventam o Splatoon antes da Nintendo. Ponto pra Dick. E pintam os moradores do Reino dos Cogumelos de azul e de vermelho. Assim todo mundo começa a brigar só porque são de cores diferentes. E o Luigi mostra sua verdadeira forma! O Luigi irado vermelho! Cuidado, ele tá irado! Mais um episódio interessante que ensina sobre os problemas de racismo pras crianças. Não importam as cores, todos são cogumelos! Espera, o quê? Ou esse episódio que ensina que sujar o mundo é errado. Sério, só falta o Capitão Planeta aparecer dando lição de moral aqui. O problema é de vocês! O lixo é tão radioativo que até faz as pessoas virarem Bowser zumbis aqui, sei lá. E o Mario é tão fera que depois de limpar tudo, até a Estátua da Liberdade fala sobre ele. Os irmãos Mario são super! É só isso? Os irmãos Mario são super! Só uma estátua mesmo pra fazer uma fala tão travada assim. A estátua não é a única referência do mundo real aqui. Lembra da última temporada que tinha o episódio do velho que queria voltar pros Estados Unidos, mas o Mario preferiu ficar preso no mundo dos cogumelos? Bom, aqui eles ficam entrando e saindo nos dois mundos como se fosse algo normal. E o velho daquele episódio nunca aparece de novo, então, esquece que ele existiu. Nessa temporada eles vão pro mundo todo. Em um episódio vão pra Veneza, e é engraçado os caras falando palavras europeias aleatoriamente só pra parecer italianos. Cesare Augusto, Cristóvão Colombo, Frank Sinatra. Eu adoro escutar esse sotaque. E nesse episódio também descobrem que os antepassados dos irmãos Mario construíram a cidade de Veneza. Uau, que ego inflado, hein, Nintendo? Em outro episódio, a princesinha tira férias com um carinha radical, dude! Nas praias de Miami. E até tem um episódio que os Marios precisam levar a princesa num show de cantores pop. Poxa vida, eles conheceram James Brown na última temporada. Por que que esse Milli e Vanilla são tão especiais? Olha a música deles. Eu amei, girl. Me apaixonei, girl. Ué, é esse tipo de coisa que os jovens pilhavam naquela época? Tá todo mundo curtindo e a princesa tá tendo convulsões de pé aí. Gostei do passo, estou fazendo uma pizza enquanto ando de patins. Adoro que a trama do episódio é que a Wendy só queria ter um show dos cantores. Então ela sequestra eles, eles se recusam a cantar e ela os transforma em mauricinhos. A gente virou mauricinho, faz a gente voltar pro normal agora. Que besteira, eu tô assistindo. Então os irmãos Mario viram regueiros e tocam pra eles cantar. Adoro a letra da música. Ah, eu amei, girl. Me apaixonei, girl. Eu amei, girl. Eu falo sério. Isso que é letra de música de qualidade. Você achando que Juntos e Shallow Now era a música do momento, ou lixo do momento, né? Sei lá, eu não entendo de música. Mas também tem episódios mais sérios, como o episódio que o Bowser volta no tempo e tenta impedir que os irmãos Mario vão pro Reino dos Cogumelos no primeiro episódio. Uau! É uma pena esse episódio ser apenas um episodinho meme no meio da temporada, pois o plano do mal deles aqui realmente é do mal. Se eles impedirem os irmãos Mario, eles apagariam todos os jogos da existência e os dois seriam apenas encanadores pra sempre no Brooklyn. Trágico! Eu só acho engraçado aqui que a máquina do tempo faz barulhos dos alarmes do 007 GoldenEye por algum motivo. Tá funcionando! E aqui o plano é o Bowser virar um encanador pra entupir a entrada do mundo dos cogumelos. Yes! Quero muito que esse vire um plot de algum jogo novo do Mario e que o Bowser tenha essa skin de encanador no Smash Bros. Awesome! Awesome. Aqui mostra que eles foram pro mundo dos cogumelos graças ao encanamento dessa mulher. Deixa isso entrar na sua cabeça. Ela é a verdadeira heroína dessa história. Pensa bem, todos os jogos que você jogou na infância aconteceram graças à privada entupida de bosta dela. Mario e Luigi do futuro dão um jeito no entupimento e liberam a passagem para que Mario e Luigi do passado possam ir pro mundo dos cogumelos em breve. É só uma pena que os Marios do futuro nunca encontrem os Marios do passado nesse episódio. Por isso que esse episódio devia ser um troço especial, tipo um filme ou o último episódio da temporada, sei lá. O massa dessa temporada é o nível de referências ao Super Mario Bros. 3. Além dos mapas que aparecem no começo do episódio, o desenho é cheio de inimigos do jogo, músicas e efeitos sonoros, as fases, e sempre colocam algum power-up na trama do episódio. Eles sempre usam a folha pra se transformar em tanuques voadores, a fantasia de sapo pra nadar por aí, apesar que isso fez ter muito episódio aquático até. Os inimigos usam a varinha mágica que temos que recuperar no jogo, e o Bowser acaba usando os power-ups e... É o Super Copa! Bem igual no Super Mario 3D World, que ele vira o Bowser gato no final. É, Nintendo, eles tiveram essa ideia primeiro. O Bowser é tão poderoso aqui que ele até voa por cima da água. Yeah, agora o desenho começa a mostrar os seus erros. E você sabe que eu sou o... O maluco que caçava erros, ao invés de procurar ajuda. É só besteira aqui, o Mario aparece sem pé de vez em quando, o Luigi fica com o olho verde do nada. Fuma meu orégano, né, Luigi? O Toad vira a válvula por baixo da válvula. A câmera é tão poderosa que ela empurra o barquinho pra trás. A princesa lança um poder do nada no final de um episódio e até dá pra ver a célula de animação se movendo na tela. Isso pode parecer meio confuso pra galera mais nova. As animações antigas não eram feitas pelo computador. Naquele tempo, os artistas desenhavam em páginas de plástico e iam tirando fotos de cada quadro de animação para dar a ilusão que estão se movendo. Quando os personagens se movem na tela, isso na verdade são várias fotos que foram tiradas dessas células de animação. E aqui dá pra ver a borda delas acompanhando os personagens na cena. Não é um erro que faz eu jogar merda na tela, isso é mais uma curiosidade. Pois a animação não é um trabalho fácil e nessa época era ainda mais difícil. Por isso que é bem legal conseguir espiar por baixo da cortina e ver como era feita a magia. Mas que é feio isso aparecer no desenho, é. Agora uma coisa que me deixou furioso com esse desenho é a dublagem. Pior que não é problema com os atores, eles estão ótimos aqui. Socorro! Solta, meu irmão! Venha me obrigar! E o Toad, por exemplo, ainda fala coisa estranha. Onde eu já ouvi isso antes? Isso me lembra um ditado. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Ué, como que a mesma frase foi parar em dois desenhos diferentes? Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Ah, eu sei que o Toad e o Sonic tinham o mesmo dublador. Confesso que é legal as frases abrasileiradas que ele faz, mas de vez em quando fica estranho. Eu queria saber se na versão legendada eles também falam a mesma frase. This is so much fun, I can hardly bear to say goodbye. Ok, é tudo diferente? Então quero saber, por que que esse dublador pira tanto nesse ditado? Zoeira, te amo, Albert Downey Jr. Cê é foda. O problema aqui é na trilha sonora que o estúdio de dublagem adicionou na animação. Agora vamos puxar o rabo daquele porcalhão. Quando os estúdios vão dublar um desenho, eles recebem a versão original com falas em inglês. E acredito que uma versão sem as falas, apenas com os efeitos sonoros e música, pra eles mixar as falas que os dubladores brasileiros gravaram no estúdio. Mas algo deu errado, e tiveram que adicionar uma música estranha enquanto os dubladores estão falando. Ver para onde o lixo está indo. Olha como ficou bizarro. A trama do episódio acabou e o Toad tá festejando a vitória do dia. Os heróis venceram. Mas escuta a musiquinha sinistra que tá tocando. Eu concordo em grau, em gênero e em número. O jacaré achou que era super, mas super é o Super Mario. Além de não combinar, ela dói os ouvidos. É muito aguda. E essa musiquinha toca em todo santo episódio. Quando não tem ninguém falando, tá tocando musiquinha do Super Mario Bros. 3. Mas assim que alguém começa a falar, essa desgraça começa a tocar junto. Eles pegaram o cetro mágico hippie. Imagina como foi o desespero dos caras no estúdio pra terem essa ideia. Hoje eu vou dublar o Mario do episódio 30. Luigi, eu vou esmurrar a sua cara! Smash your face. Espera, ainda dá pra ouvir a faixa do áudio original americano. Vocês não vão apagar isso? Droga, não podemos tirar o som do desenho, não é ficar só a voz do dublador na cena. Tem que ter algo pra gente colocar junto. Rápido, pega a primeira musiquinha de jogo que você encontrar. Que tal essa, chefe? É, ela faz pli pli pli plom plom plom igual o jogo. Pronto, ela vai servir. Próximo episódio. Só pra você saber, a música irritante que usaram é Snowflakes Are Dancing, do Isao Tomita, um músico japonês dos anos 70. E ela não aparece nas outras versões dubladas. Ah, que terrível, Mario! Apesar que eu não sei o que é pior, existe uma outra versão dublada que mudaram todos os dubladores. Então ele acha que eu sou estranho? O Mario parece que tá com o nariz entupido aqui. Todos em seu reino mal podem esperar que você converme de novo. Esse vídeo já tá ficando grande, já tem mais coisa pra falar desse desenho. Com os DVDs que eu ganhei dos inscritos, eu descobri que existiram três versões dubladas. A original, que passava na TV Colosso na época, que é a versão que tinha a musiquinha irritante do japonês maluco lá. O lixo está transformando as pessoas em zumbis. Mas também tinha as musiquinhas que os personagens cantavam nos episódios, como Girls Only Wanna Have Fun, da Cyndi Lauper. E outras originais, que até tem versões dubladas, como a Bang Bang Americano. Bang Bang Americano. Ok, né? Já na segunda versão do Mario, anasalado. Já, com copa. Todas as músicas foram substituídas por isso. A Peach vai nadar. Os Marios vão salvar o mundo. Eles vão apostar corrida de... Mas de longe, a pior versão dublada é a versão da BKS, que tinha em fitas VHS. Ela não tinha musiquinha irritante no japonês doido. E também tinha as músicas originais do desenho. Mas, escuta isso. Primeiro eu vou transportar a Casa Branca de volta. Ah, irmão 40. Você que assistiu o desenho, mas não sabe qual versão dublada escolher? Temos a versão com a musiquinha irritante, a versão do Mario anasalado, opa, e essa última que te deixa surdo. Ai. Então escolhe seu veneno aí, filho da mãe. Mas isso tudo é problema de dublagem. No original americano é tudo normal. Então, foi a gente que se ferrou nesse caso. E saca só, as camisetas do canal voltaram à venda, então essa é a sua nova chance de ter a sua camisa gamer perfeita. Mas não é só isso, pois também está disponível as novas canecas do canal. Assim você pode tomar um cafezinho show entre os jogos ruins, não é mesmo? Tudo está disponível na loja Dream Anime. Fique por dentro, pois em breve terá mais modelos de camisetas e outras novidades. O link da loja está na descrição deste vídeo. Pelo menos tudo é bem fiel ao jogo que eles estão se baseando, então ok, né? Até chegar na terceira temporada, que é do Super Mario World. Eu nem sabia que chegava tão longe. O jogo Super Mario World se passa no mundo dos dinossauros, né? Com Yoshis e alguns dinossaurinhos por aí. O problema é que a Dick levou ao pé da letra essa temporada. Parece um reboot dos Flintstones isso aqui. Uga Luga Mario! Pra começar, temos uma abertura nova. Super Mario Brothers. De onde ele tirou? Brothers. E a animação da abertura tá super bonita, lembrando até alguns animes antigos. Isso é legal, mas saca só a música. Super Mario World. Sinto falta dos rap. Não é ruim, ela só é pré-histórica demais. Parece mais música de um desenho do Prehistoric Man do Super Nintendo do que um desenho do Mario. Ainda mais porque ele fala "You gotta move fast. Eu gotta go fast." E depois dela... Capitão N? Desarme Belmonte? Mega Man? Mega Man? Foi. Essa logo tá aí, pois essa temporada passava junto com o desenho do Capitão N na época. Igual as outras que passavam junto com o desenho do Zelda, que eu falei antes, né? Eu acho que eu falei. Mas um beijinho bem rápido. É comigo mesmo. Testou! Bonitinho! Já nessa temporada que passava o Capitão N, era melhor ficar na escola mesmo, porque ninguém merece aquilo. Não sei se tem um primeiro episódio explicando por que os irmãos Mario estão na Idade da Pedra. Mas tem um que o Luigi conta que encontrou o ovo do Yoshi e virou a mãe dele. E é por isso que ele fala... Mama Luigi! Mama Luigi! O problema é que agora quase todo santo episódio é sobre esses malditos homenzinhos das cavernas. Em um episódio, o Mario de um braço só tá vendo os carinhas da caverna sofrendo pra levar coisas. Então o Mario inventa a roda. Surpresa! Cara! Tá, isso foi engraçado. Então o Luigi cria um skate. Eu estou skateando! Yoshi estraga tudo. Yoshi barulhento. Depois eles criam carros e todo um sistema de trânsito pros brothers das cavernas. E é claro que eles estragam tudo, porque são bichos das cavernas. Em outro episódio, os irmãos inventam o telefone. Pra que isso? E transformam a princesa numa telefonista. Nossa, de princesa foi pra telefonista, tá fácil pra ninguém. E todos os manos da caverna viram preguiçosos e ficam o dia todo falando no telefone. Que é isso? É desenho do Mario ou episódio do Black Mirror? Então o Luigi fica bravo e o Yoshi come as linhas telefônicas para acabar com a zoeira. E o episódio acaba do nada. Alguns episódios são mais variados. Um Bowser faz um circo. Sério, a Dee viu o Bowser voando no palhaço e... Circo! Vamos fazer uma episódio de circo, que vai ser louco! Legal que nesse episódio os Marios estão jogando tênis, bem antes de lançar o primeiro Mario Tênis pra Virtual Boy. Mais um ponto pra Dee tendo ideias primeiro que a Nintendo. Os filhos do Bowser aparecem menos nessa temporada, mas vira e mexe ainda tem algum episódio focado neles. Como nesse da Wendy, que ela tem um castelo de gelo do nada. Tô com tanto frio que eu estou com gelo nos pés. Eu tô ficando roxa! Eu não precisava mais delas. Se você odeia o frio e fica rosa com ele, então por que você tem um castelo de gelo? E só pra constar, alguns episódios têm musiquinhas originais cantadas com o lendário dublador do Timão. Tudo planejado, tudo em seu lugar, vamos nós. Ou com essa planta doida aí. Essa paixão por um É, não se pode vencer todas, né? Um episódio que eu até gostei, mas é meio estragado, é o da Casa Fantasma. Nele a galera tá na floresta procurando um menino das cavernas, mas eles são capturados pelo Magikoopa. É legal ver ele no desenho, mas aí o Yoshi encontra o menino das cavernas que estragou esse episódio. Sei lá, ele é chato e tão genérico que tem praticamente o mesmo personagem do DuckTales. Sério, pra que criar personagem que fica falando o próprio nome toda santa hora? O que tá? Mas o que é legal nesse episódio é o Yoshi ter medo de entrar na casa mal assombrada, explicando por que ele não entrava nos castelos e casas dos Boos no jogo. Yoshi não entrar! Yoshi muito medo! Uma coisa que dá pra notar nesse desenho é como a animação mudou um pouco. A movimentação tá ótima, mas os personagens estão muito desproporcionais. Por que a cabeça do Luigi tá tão grande nessa cena? O Mario tá super pequeno nesses episódios. A princesa agora tem olhos azuis e às vezes ela tá super bonitinha e às vezes ela tá parecendo uma boneca inflável. O Yoshi é super esticado e o Toad... sumiu! O Yoshi substituiu o Toad. Aí não sei se isso é uma coisa boa. O Yoshi é um personagem bem mais legal que o Toad, é. Mas aqui no desenho, ele é bem chato. Barulhento pra caramba. Fica comendo coisas importantes só pra causar confusão e fica deixando o Luigi 200% pistola. O quê? Me dê isso, réptil nojento. Caramba, Luigi. Agora você passou dos limites, amigão. Mas o maior pecado dele aqui é ficar repetindo o próprio nome. Nessa época, o Yoshi só fazia esse barulho. Nem sei como reproduzir isso. Sei lá. Sério que a Dee teve a ideia do Yoshi repetir o próprio nome antes da Nintendo? Droga, a Dee é muito visionária. Uma coisa legal dessa temporada é que eles estavam muito empenhados em fazer referências ao jogo. E como são muitas, chegou a hora de pegar referências. Todos os efeitos sonoros e músicas dessa temporada são do Mario World. Né? Nada daquela música irritante fazendo plip plip plop plop. O castelo do Bowser é igual no jogo. Os Marios estão nas caveiras das fases de fogo. E esse dragão aparece igual no jogo. Os personagens usam blocos para ganhar moedas. E os Marios usam as estrelas para ficarem imortais com a musiquinha e tudo mais. Poxa vida, o Luigi fica tão poderoso que ele nem precisa mais pisar no chão. As tartarugas eram mais gordinhas nas outras temporadas. Mas aqui elas ficaram mais magrinhas para ficarem mais parecidas com as do jogo, apesar que ficaram mais feias. A transição de tela é igual à transição pixelada do jogo. Isso é lindo demais. Quando os personagens são congelados, rola um efeito parecido quando você leva dano no jogo. O Bowser tá sempre voando na navinha que ele tem no jogo. Só não sei de onde tiraram esse megafone com formato sugestivo aí. Os personagens usam a Warp Zone das estrelas para viajar mais rápido pelo mundo, igual no jogo. Aparece vários inimigos do jogo. Os Koopa Brinquedo, os Dry Koopa, os dinossaurinho roxo aí, esse dinossauro que cospe em fogo, Buzz, Magikoopa, as estátuas do Bowser que atira fogo e até os jogadores de futebol americano. Os irmãos Mario usam os power-ups do Mario World. A capinha de super-herói aparece bastante e o Mario até vai pra outra fase só pra caçar itens e encontra aquele bloco que sorteia os itens. O Yoshi até ganha as asinhas igual no jogo. Uma das lutas contra o Bowser é igualzinha ao jogo, com o Bowser jogando bolas gigantes, a Peach pedindo socorro e o Mario jogando os inimigos igual no jogo. O Mario e a Peach usam aqueles triângulos rosa pra subir nas paredes, igual no jogo. Quantas vezes eu falei igual ao jogo aqui? Caramba. Mas quando o Yoshi usa esse triângulo rosa, ele pula e não corre pela parede, pois o Yoshi pula quando encosta isso no jogo. Que delícia de desenho, cara! A Dick realmente estava prestando atenção nos mínimos detalhes. Apesar que acertaram tudo, menos as cores, as roupas dos irmãos Mario. Elas ainda estão nas cores erradas. Na primeira temporada era o que tinha, na segunda deixei quieto porque acabaram de mudar as cores dos Marios nos jogos. Era meio que novidade. Mas agora no Super Nintendo, com o Super Mario World, as cores dele já estavam definidas. Macacão azul e camiseta vermelha. Eu já não fico tão bravo com isso, pois a Dick realmente acertou muitas coisas essa temporada. Estão de parabéns, é. Agora quero mostrar pra vocês um episódio bizarro, só porque sim. Não sei que pamonha que fumaram nesse episódio. Os irmãos estão bravos porque não gostam de comida saudável. E então... Eu só queria saber o que o Luigi tá fazendo. O Bowser aparece bugando, perdendo um braço. Por que a galera perde tanto braço nessa temporada? Aqui ele abriu uma franquia de fast food de hambúrguer de ovo. E descobrimos que o Mario não gosta de ovos. Ovo? Apesar que depois ele come e fica viciado nos lanches de ovo. Quem precisa de consistência nos personagens, né? E então, isso acontece com o Luigi. Ele tá todo quebrado. Ele começa a imitar galinha do nada. Mas não tão bom quanto as imitações de cachorro desse Luigi. Eles estão viciados, querendo comer mais lanche do Bowser, mas a Peach prende eles em casa, igual aquelas mãe radical que acorrenta os filhos drogados. Desculpa. Mas o Luigi e o Yoshi escapam, pois agora eles têm asas. E viraram isso. Olha só esse Luigi da Deep Web, pescoçudo pra caramba, com o rabo rasgando o macacão e brigando com o Mario, falando... Luigi brabo! O plano do Bowser é ainda mais assustador. Ele tá vendendo esses lanches que transformam as pessoas em galinhas, pra depois matar eles e vender carne de galinha feito de gente! Bom, o Mario pega a capinha, derrota o Bowser, destrói o restaurante dele e fala... Ordem do Dr. Mario. Até Dr. Mario teve referência aqui. Então eles aparecem comendo comida saudável, lanchinho com salada, suquinho, e o Mario do nada atira a salada pra cima e fala... Eu inventei a salada cortadinha. Esse desenho do Mario é muito bizarro. Às vezes ele é muito bom e às vezes ele é muito ruim. Essa foi a minha review completa do desenho do Super Mario. Que vídeo grande. A primeira temporada são os episódios que tenho mais lembranças. Parecia que tinham mais liberdade comparado com as outras. Pois o Bowser sempre aparecia fantasiado, com planos simples, porém divertidos de ver os Marios resolvendo de maneira criativa. Poxa vida, rola uma guerra com discos de música nesse episódio. Isso é muito aleatório. A segunda temporada ficou mais presa nos Koopalings e tentando ensinar lições de moral pra gente. Já a terceira é a mais fraca, sempre focada nos carinhas das cavernas, fazendo os episódios ficarem muito parecidos uns com os outros e ficando um tédio. As referências aos jogos estão de parabéns, fiquei realmente impressionado como tudo aqui é fiel aos jogos. Cada temporada usa músicas e efeitos especiais do respectivo jogo que lançou na época. A animação é bem aleatória, em alguns episódios está bem fluida, com os personagens consistentes, já em outros episódios está cheio de defeitos, com os personagens proporcionais ou perdendo pedaços. sucessos. Mas no fim do dia, essa série não é ruim. Não importa os memes que tem na internet zoando esse desenho. Ele é bem fiel aos jogos e divertido com algumas piadas boas. Ele é criativo na medida certa. Não insulta os personagens como o Capitão N e nem é maluco, bizarro demais como o desenho do Sonic. Só é uma pena não ter uma versão dublada 100% boa da segunda temporada. E apesar desse vídeo ter ficado enorme, eu não consegui mostrar tudo da série. Porém, quero agradecer ao Nintendo Fan por me ajudar com informações desse desenho. O canal dele é uma enciclopédia de tudo que é coisa da Nintendo. E agradecer também ao Maxwell, do Tutu Merdinha, por ter me ajudado com episódios extras e alguns detalhes do desenho. O canal dele é tipo um arquivo de desenhos de jogos dublados, que ele mesmo remasteriza e coloca no canal. Os links estão na descrição e comentários fixados desse vídeo. Misericórdia, tô cansado. Mas eu... Finalmente fiz essa review no desenho do Mario! Vocês nunca mais vão me pedir esse troço de novo! Uhul! Nunca mais! Chega! Espero de verdade que vocês estejam super satisfeitos com essa super review que eu fiz desse desenho que vocês estão pedindo pra fazer já faz o quê? 4 anos? E você acabou de assistir, não é uma sensação estranha? Agora só falta fazer a review do desenho da Lenda de Zelda, aquele que o Link só fala... Ah, desculpa, princesa! Mas não precisam ficar pedindo tanto, pois eu vou fazer sim! Por isso se inscreva no canal pra não perder quando ela sair, e até lá, eu sou o Sr. Wilson, vamos continuar jogando e até o próximo review. Se cuidem. Calma que os bloopers vão aparecer em breve. Mas enquanto isso eu quero agradecer a todo mundo do Padrim que ajudou o canal por todos esses meses. Pois sem a ajuda do Padrim não teria como eu continuar fazendo esses vídeos. O canal fica parado por bastante tempo sem um vídeo grandão que realmente rende a nossa renda mensal aqui. Esse povo ajuda demais, de verdade. E se você quiser ajudar no Padrim, é só entrar no link no comentário fixado deste vídeo. Você pode ajudar com o que você quiser, R$1, 50 centavos. Depois você para pra sempre e é isso. Isso nem é obrigatório, só dê o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e espero que eles gostem. Espero que não seja aquele tipo de vídeo que você assiste com os brother e ninguém dá risada. É meio chato que esse tipo de coisa acontece, né? Agora os erros de gravação. Eu erro bastante. O pau comeu? O pau comeu? Agora olha bastante. Hey, homemaker. E peixonegar. E falo sério. O homem de 30 anos que assiste desenhos animados anos 80 para caçar erros. Escolhe seu desenho! Esse troço faz um barulho gostoso, ó. Tudo faz tec, tec, tec, tec, tec. Tirar esse negócio, ai, é ruim, ai, ai, ai, ai, ai, esse elástico machuca. Cabo Zodíaco, na verdade é da Moriá, foi no aniversário da minha namorada. Beijão, amor, obrigado pelo chapéuzinho do Seiya. Eu preciso trocar de câmera, tem um dead pixel aqui, ó, vermelhinho. Dá pra ver ele em todos os vídeos, tá me dando uma agonia esse negocinho aqui. Eu preciso urgente trocar de câmera pra não ter mais essa droguinha aqui no canto dos vídeos, é. Agora veja outros vídeos que tá rolando na tela. A última parte da reviews, caso você não viu, e outras reviews do canal. É, se inscreva no canal, porque eu quero chegar a 1 milhão de inscritos e eu tô ficando irritado porque eu não chego até agora. Sério, esse canal tem 8 anos e ainda não tem 1 milhão de inscritos. Olha! Compartilha com seus amigos essa droga aí. O cachorro de vocês pode ser inscrito no canal e até agora não é.